Fecheiro 55, página 537. Esterilizada uma das latrinas, o máximo permitido pela água a ferver e a tolerância de Fergus, voltei ao meu camarote para me lavar para o almoço. Não encontrei mais Sally, que devia estar com Fergus. Lavei as mãos com álcool e, depois de escovar o cabelo, atravessei o corredor para ver se havia uma remota possibilidade de Jamie querer comer ou beber alguma coisa. Bastou-me um olhar rápido para abandonar essa ideia. Marsali e eu ocupávamos o camarote maior, o que significava que cada uma de nós contava com um espaço de 1,80 m de comprimento, descontando os divãs presos à parede que mediam cerca de 1,60 m. A minha companheira cabia bem no seu, mas eu tinha de me curvar como um camarão sobre uma tosta. Jamie e Fergus ocupavam camas similares. O meu marido jazia de costas, como um caracol na sua concha. De facto, de momento, assemelhava-se muito a estes seres, por causa do tom cinzento e viscoso que marcava a sua pele, com pinceladas de verde e amarelo a contrastar com a sua barba ruiva. Abriu um olho quando me ouviu entrar, olhou para mim vagamente e fechou de novo. Não estás muito bem, pois não? Observei compassiva. Ele abriu outra vez um olho, como se estivesse disposto a dizer alguma coisa. Abriu a boca, mudou de ideias e disse apenas não. E voltou a fechar o olho. Diz o capitão Rains que amanhã o mar estará mais sereno, consolei-o, ainda que nesse dia não estivesse muito agitado. Não importa. Amanhã já terei morrido, com um pouco de sorte. Temo que não, abanei a cabeça. Não se morre disto. Ainda que, olhando para ti, pareça mentira. Não é por isso. Fez um esforço para se endireitar. Claire, cuida de ti. Não te disse mais cedo para não te preocupar. Mudou de expressão. Familiarizada com os sintomas do mal-estar corporal, aproximei a vasilha mesmo a tempo. Oh, meu Deus! Estendeu-se, pálido como o lençol. O que foi que não me disseste? Perguntei, enquanto pousava a vasilha no chão. Pergunta ao Fergus. Diz-lhe que fui eu que mandei. E diz-lhe também que não foi o Innes. O quê? Perguntei ligeiramente alarmada. O enjoo não costumava causar delírios. O Innes, repetiu, não pode ser ele o que quer matar-me. Percorreu-me um arrepio. Estás bem, Jamie? Inclinei-me para lhe secar a cara. Não tinha febre. Quem é que te quer matar? Não sei. Pergunta ao Fergus, a sós. Ele te dirá. Não fazia ideia nenhuma do que aquilo queria dizer, mas se Jamie corria algum perigo, não ia deixá-lo só. Ficarei contigo até que ele desça. Não vai acontecer-me nada, disse ele. Vai-te assassinar. Não creio que tentei nada às claras. Aquilo não me tranquilizou em absoluto, mas parecia não haver nada a fazer. Vai-te embora, repetiu, quase sem mover os lábios. Algo se moveu no corredor, junto à porta do camarote. Distingui a silhueta do Sr. Willoughby, com o queixo fincado nos joelhos. Afastou os joelhos e fez uma breve vénia com a cabeça. Não preocupar, honorável primeira esposa, garantiu-me num sussurro. Eu cuido. Sim, faça isso. E saí à procura de Fergus, bastante preocupada. Encontrei-o com Marsali na coberta da popa, observando um bando de grandes pássaros brancos. Mostrou-se um pouco mais tranquilizador. Não temos a certeza de que alguém pretenda matar Milord, explicou-me. A história daqueles túneis pode ter sido um acidente. Ocorreu mais de uma vez. Também o incêndio do armazém. Ainda assim, um momento, jovem Fergus, disse-lhe, puxando-lhe a manga. Que túneis, que incêndio! Ah, exclamou surpreendido. Milord não lhe contou nada? Milord está feito num oito e só conseguiu dizer-me que te perguntasse a ti. Fergus abanou a cabeça, estalando a língua, num trejeito de reprovação muito francês. Pensa sempre que não vai enjoar, disse. Cada vez que sobe a um barco, assegura-se de que é uma questão de vontade, que é a mente quem manda e que não se deixará dominar pelo estômago. Mas a 3 metros do cais já está verde. Não me tinha contado, reconheci, divertida, com a descrição. Tonto. Marsali mantivera-se atrás de Fergus, com um ar de altiva reserva, fazendo como se eu não estivesse ali. Perante esta inesperada descrição de Jamie, no entanto, deixou escapar um resfolgo. Cruzou o olhar comigo, mas logo virou a cara, na direção do mar, com as bochechas a arder. Já o conhece, milady, disse Fergus, sorrindo, mostrando tolerância pelo afeto que tinha por Jamie. Poderia estar a agonizar que não dizia nada. Logo verias, se fosses lá abaixo e olhasses para ele, disse eu num tom azedo. Fergus tinha estado com Jamie quase todos os dias nos últimos 20 anos. E ainda assim, Jamie não admitia perante ele a fraqueza que logo me revelou. Quando ele estivesse mal, era certo que eu seria a primeira a saber. Os homens. Milady? Nada, nada. Estavas a falar de uns túneis e de um incêndio? Ah, sim, claro. Fergus afastou da cara uma grossa madeixa de cabelo. Foi na casa de Madame Jeanne, na véspera de voltar a vê-los. No dia do meu regresso a Edimburgo, poucas horas antes de me encontrar com Jamie na tipografia, ele tinha estado nas docas de Burnty's Land, com Fergus e outros 6 homens, aproveitando a longa noite invernal para recuperar vários tonéis de vinho da Madeira camuflado como inocente farinha. O Madeira não penetra na Madeira tão depressa como outros vinhos, explicou-me Fergus. O conhaque não pode ser passado desse modo, debaixo do nariz dos inspetores alfandegários, porque os cães farejam-no de imediato. Que cães? Alguns inspetores alfandegários têm cães adestrados para detectar contrabando de tabaco e conhaque. Tínhamos retirado, sem problemas, o Madeira e levámo-lo para um depósito, um dos que estão em nome de Lord Dundas, mas que na realidade pertencem a Milord e a Madame Jeanne. É isso. Voltei a sentir o mesmo nó no estômago que quando Jamie abrir a porta do bordel. Quer dizer que eles são sócios? De certo modo. O jovem mostrava-se incomodado. Milord só cobra 5% por conseguir o lugar e fazer os arranjos. Como impressor ganha-se muito menos do que com uma casa de prazeres. Não duvido. Apesar de tudo, Edimburgo e Madame Jeanne tinham ficado para trás. Continua. Ainda degolam o Jamie antes de eu descobrir porquê. Com certeza, milady. Fergus desculpou-se com uma vénia da cabeça. Uma vez escondido o vinho, os contrabandistas tinham feito uma pausa para se reanimarem com um trago antes de voltarem para casa ao amanhecer. 2 dos homens tinham pedido a sua parte, dizendo que precisavam do dinheiro para pagar dívidas de jogo e comprar provisões para a família. Jamie foi então ao escritório do depósito, onde guardava algum ouro. Enquanto os homens se entretinham com brincadeiras e gargalhadas, uma súbita vibração sacudiu o solo. Um barril de 2 toneladas tinha-se desprendido da pilha. Milord ia a passar em frente aos túneis, explicou Fergus, abanando a cabeça. Se não ficou esmagado, foi pela graça de Deus. São coisas que acontecem. Todos os anos, só nos depósitos de Edimburgo, morrem 10 ou 12 homens em acidentes parecidos. Mas os outros acidentes? Na semana anterior, um pequeno beirado, cheio de palha, tinha-se incendiado enquanto Jamie trabalhava lá dentro. Ao que parece, caíram um lustre entre ele e a porta, pegando fogo à palha, pelo que Jamie ficara preso atrás de um muro de fogo num local sem janelas. Por sorte, o beirado era tão fraco que Milord pôde abrir um buraco a pontapés e sair ileso. Fergus suspirou, cansado. Perguntei-me se teria montado guarda durante toda a noite. Esses incidentes podiam ter sido por acaso, mas somando o de Arbroath, é possível que haja um traidor entre os contrabandistas, disse eu. Pois é, milady. Fergus coçou a cabeça. Mas milord anda preocupado por causa daquele homem que o chinês matou na casa de Madame Jeanne. Poderá ser um agente alfandegário que os tivesse seguido desde as docas até lá? O Jamie disse que não era possível, já que não tinha licença. Isso não prova nada, disse Fergus. O pior era o livrinho que ele levava no bolso. O Novo Testamento? Não me parece que tenha muita importância. Pode ser que sim, milady. Esse livrinho foi um dos que o senhor imprimiu pessoalmente. Creio que começo a compreender, sussurrei. Fergus assentiu com gravidade. Pode sempre procurar-se outro esconderijo, se os da alfândega seguirem o rastro do conhaque até ao bordel. Mas se os agentes da coroa ligarem o famoso contrabandista Jamie Roy ao respeitável Sr. Malcolm de Carfax Close, abriu as mãos. Compreende? Teriam provas para o enforcar 10 ou 12 vezes. Quando o Jamie disse que lhe convinha ausentar-se da Escócia durante algum tempo, não estava só preocupado com o Leary e o Hobart Mackenzie, reconheci. Paradoxalmente, as revelações de Fergus causavam-me alívio. Eu não era a única culpada do exílio de Jamie. Tinha simplesmente precipitado a crise com a Leary, mas não estava envolvida nos outros acontecimentos. Assim é, milady. Mas não estamos seguros de que algum dos homens nos tenha denunciado ou que alguém queira matar milord. Se há um traidor entre nós, é um dos 6 que o senhor mandou trazer. Estavam todos presentes quando caíram os tonéis e quando o beirado se incendiou. Todos estiveram no bordel e também no caminho de Arbroath, quando sofremos a emboscada e encontramos o polícia enforcado. E todos sabem da tipografia? Não, milady. Milord teve sempre muito cuidado em que não soubessem. Mas é possível que um deles o tenha visto pelas ruas de Edimburgo e o tenha seguido até à tipografia. Sorriu com ironia. Milord não é um homem que passe despercebido, milady. É verdade, confirmei. Mas agora todos conhecem o verdadeiro nome do Jamie. O capitão Rains chama-lhe Fraser. Sim, reconheceu com um sorriso. Por isso temos de averiguar se realmente navegamos com um traidor e quem ele é. Naquele momento, apercebi-me de que Fergus já era um homem feito e um tanto perigoso. Conhecera-o como um rapazinho faminto de 10 anos. E para mim essa imagem de menino iria para sempre permanecer ligada a ele. Mas já passara bastante tempo desde que ele deambulava pelas ruas de Paris. Marsali tinha passado a maior parte do tempo a contemplar o mar, como se não quisesse arriscar-se a conversar comigo. Ainda assim, deve ter ouvido tudo, pois vi que percorria um arrepio. É provável que ao fugir com Fergus não tivesse planeado embarcar com o assassino. É melhor levares a Marsali para baixo, disse eu a Fergus. Está a ficar azul. Não te preocupes, prossegui, dirigindo-me a Marsali. Não deixo já. Onde vai, milady? Fergus olhava-me com ar desconfiado. Milord, não há de crer que... À cozinha. À cozinha? Quero ver se o Aloysius O'Shaughnessy Murphy tem algum remédio contra o enjoo, disse. Se o Jamie continuar como até agora, pouco lhe importará que alguém o degole. Murphy, amaciado por umas raspas secas de laranja e uma garrafa de melhor clarete, mostrou-se cooperante. De facto, pareceu considerar que era um desafio profissional manter um pouco de comida no estômago de Jamie. Dedicou horas inteiras à mística contemplação das suas especiarias e da sua despensa, mas não serviu de nada. Não nos deparámos com nenhuma tempestade, mas os ventos de inverno produziam ondas que levantavam o Ártemis a 3 metros de altura. Houve ocasiões em que, hipnotizada pelo movimento das ondas, eu própria senti náuseas e então refugiava-me à pressa. Jamie não dava sinais de cumprir a profecia de Jared e andar pelo seu próprio pé. Permanecia no leito, apresentando uma cor de natas rançosas, e só abandonava a cama para se arrastar até à latrina, guardado dia e noite por Fergus e pelo Sr. Willoughby. Felizmente, nenhum dos 6 contrabandistas dava um só passo que se pudesse considerar ameaçador. Todos expressavam uma solidária preocupação com a saúde de Jamie e, sob atenciosa vigilância, tinham-lhe feito uma breve visita, sem que surgissem circunstâncias suspeitas. Pela minha parte, passava os dias a explorar a embarcação e a atender aos labores médicos habituais, dedos esmagados, abscessos e gengivas ensanguentadas. Murphy tinha tido a generosidade de me permitir triturar as minhas ervas e preparar os meus remédios num canto da cozinha. Marsali abandonava o nosso camarote antes de eu acordar e, ao deitar-me, já a encontrava adormecida. Quando nos cruzávamos, na coberta ou à hora das refeições, mostrava-se silenciosamente hostil. Supus que aquilo se devia, em parte, ao natural afeto pela sua mãe, mas também a ter de passar as noites comigo, no lugar de Fergus. Na realidade, se permanecia intacta, e assim eu acreditava, a julgar pela sua atitude amuada, tal devia-se exclusivamente ao respeito com que Fergus acatava as ordens de Jamie. Como guardião da virtude da enteada, o padrasto era naqueles momentos uma força descartável. O quê? Nem o caldo? Estranhou Murphy. Levantei vários homens do leito da morte com esse caldo. Pegou na terrina que Fergus lhe devolvia e, depois de a cheirar com ar crítico, pôs-me debaixo do nariz. Na verdade, o líquido dourado tinha um cheiro tão apetitoso que eu fiquei com água na boca, apesar de ter tomado um excelente pequeno almoço há pouco mais de uma hora. Com as suas dimensões de barril e o seu aspecto de pirata consumado, Murphy tinha fama de ser o melhor cozinheiro naval de Le Havre. Foi pelo menos o que ele me disse, sem a menor vaidade. Os enjoos eram um desafio à sua competência. Jamie, prostrado há já 4 dias, representava um duplo desafio. É um caldo estupendo, sem dúvida, tranquilizei-o, mas ele não consegue reter absolutamente nada. Murphy grunhiu e começou a revolver as suas previsões. Por fim, entregou-me uma bandeja. Leite batido com whisky e um ovo, ouvi, enquanto me afastava pelo corredor fora. Evitei cuidadosamente o Sr. Willoughby, que dormia junto à porta de Jamie como um cachorro fraldiqueiro. Mas ao entrar no camarote, compreendi que, uma vez mais, as habilidades culinárias do Sr. Murphy seriam vãs. Como qualquer homem doente, Jamie tinha conseguido criar à sua volta um ambiente sumamente incómodo e deprimente. O quartinho estava úmido e fedorento. Em cima da cama, rodeada por um pano que não deixava passar luz nem ar, amontoavam-se os cobertores pegajosos e a roupa suja. Vamos acordar, disse eu alegremente, pousando a bandeja para abrir a improvisada cortina feita com uma camisa de Fergus. Jamie entreabriu um olho. Vai-te embora, disse, antes de voltar a fechá-lo. Trouxe-te o pequeno almoço. Não quero pequeno almoço nenhum. Digamos então que é o almoço. A estas horas bem podia ser. Puxei um banco e, pegando num pepino em conserva, aproximei-lhe do nariz. Chupa isto. Ele abriu pouco a pouco o outro olho, ainda que não dissesse nada. As suas pupilas azuis pousaram em mim com uma eloquência tão feroz que me apressei a retirar o pepino. Essa cama é pequena demais para ti, observei. É verdade, Não queres experimentar uma rede? Ao menos podias esticar-te. Não. O capitão disse que precisa de uma lista da carga, quando puderes fazê-la. Sem se incomodar a abrir os olhos, ele emitiu uma breve e repetível sugestão do que o capitão Raines podia fazer com a sua lista. Peguei-lhe na mão, suspirando. Estava fria e úmida, e o pulso acelerado. Bem, disse por fim, podíamos experimentar uma coisa que eu fazia com os meus doentes. Às vezes dava resultado. Ele deixou escapar um gemido, mas não se opôs. Sentei-me no banco, sem lhe soltar a mão. Poucos minutos antes de operar, costumava falar com os doentes para os tranquilizar. Tinha descoberto que se conseguisse fazê-los pensar em algo que não fosse a operação, obtinha melhores resultados. Sangravam menos, as náuseas provocadas pela anestesia eram mais leves e cicatrizavam mais depressa. Vamos pensar em coisas agradáveis, propus, em tom grave e sedativo. Pensa em Lalibor, na colina que fica junto à casa. Pensa nos pinheiros. Estás a sentir-lhes o cheiro? Pensa no fumo que sai da chaminé nos dias de céu limpo. Imagina que tens uma maçã na mão. Sente-a, dura e redonda. Sassenach? Ele olhava para mim com intensa concentração. O suor fazia-lhe brilhar a testa. Sim? Vai-te embora. O quê? Quero que te vás embora. Repetiu com muita suavidade. Se não queres que eu te parta o pescoço, vai-te embora de uma vez. Saí com toda a dignidade. No corredor, o Sr. Willoughby lançou um olhar pensativo ao interior do camarote. Não tem aquelas bolas de pedra? Perguntei-lhe. Sim, respondeu com uma certa surpresa. Quer bolas de saúde chinesas para Tseimi? Procurava-as dentro da manga, mas detive-o com um gesto. O que eu quero é atirar-lhes à cabeça, mas Hipócrates não me permite. O Sr. Willoughby esboçou um sorriso desconcertado. Que homem insuportável! Exclamei, com uma mistura de exasperação, piedade e medo. Uma coisa era atravessar o Canal da Mancha em 10 horas. Mas o que aconteceria depois de 2 meses em alto mar? Cabeça de porco, disse o chinês. É rato ou dragão? Cheira como um jardim zoológico inteiro. Mas por que dragão? A pessoa nasce em ano de dragão, ano de rato, ano de ovelha, ano de cavalo, explicou. Sendo diferente cada ano, diferente pessoa. Sabe-se de Tseimi rato ou dragão? Em que ano nasceu, quer você saber? Foi em 1721, mas não sei a que animal corresponde. Parece-me rato. O Sr. Willoughby contemplou com ar pensativo o emaranhado de cobertores que se agitavam com uma certa inquietação. Rato, muito inteligente, muita sorte. Mas dragão também podia ser. Muito vigoroso em cama, sem mim. Dragões? Pessoas muito apaixonadas. Que eu saiba, não. Pelo menos ultimamente. O montão de roupa moveu-se para cima e voltou a cair, como se o seu conteúdo se tivesse virado. Tenho remédio chinês, apontou o Sr. Willoughby, observando o fenómeno. Bom para vômito, estômago, cabeça. Tudo faz pacífico e sereno. Olhei-o com interesse. A sério? Gostava de o ver. Experimentou com o Jamie. O pequeno chinês abanou tristemente a cabeça. Não quer, diz, maldito. Vomita se me aproximo. Olhámo-nos com perfeito entendimento. Asseguro-lhe uma coisa, disse eu, erguendo a voz 2 decibéis. As ânsias secas, quando se prolongam muito, podem ser perigosas. Oh, muito perigosas, sim. Acendiu ele energicamente. Irritam os tecidos do estômago e o esófago. De verdade? Sim. elevam a pressão arterial e criam tensão nos músculos abdominais, que podem chegar a rasgar-se e provocar uma hérnia. Ah! Além disso, continuei, elevando a voz um pouquinho mais, às vezes os testículos enredam-se dentro do escroto e corta-se a circulação naquela zona. Ah! Os olhos do Sr. Willoughby fizeram-se redondos. Nesse caso, concluí, a única coisa a fazer é amputar antes que se inicie a gangrena. O chinês emitiu um som sibilante para expressar o seu profundo horror. O montão de cobertores que estivera a bambolear-se de um lado para o outro durante toda a conversa imobilizou-se. Olhei para o Sr. Willoughby, que encolheu os ombros. Cruzei os braços e aguardei. Um minuto depois, um elegante pé descalço saiu de entre os lençóis e logo a seguir saiu o segundo. Malditos sejam os dois, disse uma grave e malévola voz com sotaque escocês. Anda cá. Fergus e Marsali estavam inclinados sobre o balaústre da popa, ombro com ombro, abraçados pela cintura. Ao ouvir os nossos passos, o rapaz voltou-se e abafou uma exclamação, persignando-se com os olhos muito abertos. Nem uma palavra, por favor, pediu Jamie com os dentes cerrados. Fergus abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Marsali soltou um grito. Papá, o que foi? Não foi nada, disse ele resmungão. É uma loucura do chinês para curar os vómitos. A rapariga aproximou-se, estendendo timidamente um dedo para tocar nas agulhas que ele tinha espetadas no pulso, na face interior da perna, acima do tornozelo. Cintilavam mais umas quantas. E dá resultado? Perguntou ela. Como se sente? Jamie retorceu a boca. Começava a recuperar o seu habitual sentido do humor. Sinto-me como um boneco de feitiçaria que alguém tivesse enchido de alfinetes, respondeu. Mas como estou há meia hora sem vomitar, tenho de presumir que resulta. Olhou-me de relance. Depois olhou para o Sr. Willoughby. Não conseguem fazer-me comer o pepino, mas acho que gostava de beber uma taça de cerveja, se conseguir, Fergus. Sim, milord, acompanha-me. Digo ao Murphy que comece a preparar-te o almoço? Perguntei a Jamie. Ele lançou-me um prolongado olhar por cima do ombro. Tinha as agulhas de ouro espetadas no cabelo em dois grupos gêmeos, refletindo o sol da manhã qual par de diabólicos cornos. Não abuses, Sassenach, advertiu-me. Não penses que vou esquecer-me disto. Testículos enredados. Bah! O Sr. Willoughby, de cócoras, contava qualquer coisa pelos dedos. Quando Jamie se afastou, ergueu os olhos. Rato não é, disse abanando a cabeça. Dragão não, também não. De Saimi nasceu ano do boi. A sério? Comentei eu, observando-lhe os ombros largos e a cabeça vermelha, teimosamente voltada para o vento. Bem apropriado.